Nelson Évora nos europeus de pista coberta em Paris. Se pudesse, deixava cair a Taça da Liga. A frase de Jorge Jesus na conferência de imprensa de hoje. E não perca ainda as últimas sobre basquetebol, handball e hockey patins. A edição de hoje do Desporto Antena. Aos sábados na Antena Web levamos-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Aos domingos na Antena Web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais, aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Boa noite. Nelson Évora vai mesmo participar no Europeu de Pista Coberta, que se irá realizar entre os dias 4 e 6 de março, entre esta sexta-feira e domingo, portanto, na capital francesa, Paris. O atleta português lesionou-se no meeting de Estocolmo e estava em dúvida se iria ou não participar neste Europeu de Pista Coberta. O comunicado foi publicado hoje no site do Sporting Benfica, ao qual o atleta pertence. Já havia sido antes comunicado pelo próprio Nelson Évora à Federação Portuguesa de Atletismo que o mesmo já havia recuperado de uma lesão no calcanhar que o colocou em risco para este europeu. Portugal tem 14 atletas na competição, entre os quais Francis Obiquelo e Naide Gomes. Como disse, a prova realizar-se-á entre os dias 4 e 6 de março, portanto, entre esta sexta-feira e domingo, em Paris. Antena Web. Desporto. Se pudesse, deixava cair a Taça da Liga. Esta foi a frase que marcou a conferência de imprensa do treinador do Sport Lisboa Benfica, Jorge Jesus. Uma conferência de imprensa em que o treinador encarnado anteveu o encontro de amanhã entre Benfica e Sporting a contar para a Taça da Liga. Precisamente, o troféu que, segundo Jorge Jesus, é o menos prioritário. Mas o mesmo explica porquê. Estamos nas quatro frentes. Pode ser perigoso porque temos de fazer escolhas. Neste momento, ainda não consigo fazer escolhas porque acredito que podemos conquistar os 4 troféus. Sentimos-nos felizes por estarmos em todas as frentes, mas podemos pagar por isso, explicou o treinador do Benfica, que amanhã defrontará então a equipa do Sporting Clube de Portugal, a passar um momento difícil e a precisar urgentemente de vitórias. Como disse, o encontro é contar para a Taça da Liga e decidirá quem vai à final. É difícil, mas acontece. Pep já não tem cartão amarelo. Foi retirado pela Comissão Disciplinar da Liga Espanhola. No passado fim de semana, num jogo que opôs Real Madrid ao Deportivo de La Coruña, aos 59 minutos, Pep foi advertido com a cartolina amarela mostrada pelo árbitro do encontro, depois de, segundo consta no resultado do jogo, o jogador Pep ter ameaçado um colega da equipa adversária. O cartão amarelo foi mostrado, mas o Real Madrid contestou este mesmo cartão amarelo. E a Comissão Disciplinar da Liga Espanhola atendeu o pedido do Clube de Madrid e retirou o cartão amarelo ao Internacional Português. Recentemente, Pepe, depois de acumular uma série de cartões amarelos, viu-se suspenso por um jogo, no encontro que opôs Real Madrid ao Getafe. O jogador já estava com o cartão amarelo na nova série, mas vê-se novamente limpo, depois deste mesmo cartão ter sido retirado, como disse, pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Espanhola. E no basquetebol, realizou-se este fim de semana a 17ª jornada, 17 de 22. Estamos, portanto, a caminhar para o final da primeira fase deste Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Basquetebol. O destaque vai naturalmente para a vitória entre o Barreirense e o Iliabum. Saiu vitoriosa a equipa da casa, o Barreirense, que jogou no passado domingo. Venceu por 86-75 a equipa do Iliabum e está agora mais próxima do 11º posto, precisamente a equipa que venceu. Vamos aos restantes encontros, são 6 resultados. Cabo Madeira 79, Académica 82, uma vitória sofrida dos academistas que precisavam desta vitória para se manter no 2º posto e na corrida pelo título. Alvarense 72, Guimarães 54, uma vitória folgada e de certa forma surpreendente. Ginásio 78, Lusitânia 80, uma vitória também a registar nesta jornada. Sampaiense 78, Benfica 100. Penafiel 74, Porto 85, Barreirense 86, Iliabum 75. Lidera a equipa do Futebol Clube do Porto com 31 pontos, mais um que a Académica que tem 30 e mais dois que o Benfica que tem 29. A Valência é quarta com 27 pontos. O Lusitano dos Açores tem 22 e vai no 10º posto. Também 22 pontos tem a equipa do Iliabum, mas vai no 11º e penúltimo. O último continua a ser a equipa do Barreirense, com apenas 20 pontos. Antenoeve, desporto. E neste fim de semana realizou-se também a 20ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hockey em Patins. O destaque vai naturalmente para a vitória da Académica de Câmara frente ao Golpilhares. A equipa de Gaia, a jogar fora, não conseguiu parar o adversário, que venceu pela margem mínima 4-3. Foram 8 os encontros que se realizaram e 8 os resultados que agora lhe trazemos nesta 20ª jornada. Faltam 10 para o final, estão cumpridos 2/3 deste Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Porto Santo, Sade 3, Futebol Clube do Porto 8, Académica de Espinho 5, Juventude de Viana 2, Tomar 9, Hockey de Barcelos 5, Académica de Câmara 4, Golpilhares 3, peço desculpa, Benfica 4, Hockey de Braga 3, Valongo 4, União Desportiva Oliveirense 4, Cascais 3, Física 2 e Candelária 7, Limianos 3. Vida complicada para as equipas do Minho, neste caso mais precisamente de Viana do Castelo. O Benfica vai em primeiro lugar com 55 pontos após 20 jogos concretizados. O Futebol Clube do Porto tem menos 3 pontos, tem portanto 52 e vai no 2º posto. A União Desportiva Oliveirense tem 51 pontos. A equipa da Oliveira das Mães ocupa atualmente o 3º posto. O Candelária, a equipa açoriana, tem menos 7 que o Oliveirense, portanto 44 e ocupa o 4º posto. Diziam que a vida está complicada para as equipas de Viana do Castelo e tudo porque o Juventude de Viana está no 14º posto e é 16º. Aliás, está no 14º posto e tem 16 pontos. A equipa do Limianos tem 15 e está no 15º posto e a equipa da Académica de Câmara está no último posto, o 16º, portanto, com apenas 14 pontos. A vitória deste fim de semana não serviu para sair do último lugar. No handball realizou-se a 19ª jornada e se no basquetebol estamos a caminhar para o final da primeira fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, muito mais estamos para o Campeonato Nacional de Handball, em que já só faltam 3 jornadas para o término desta temporada. Ora, realizaram-se 3 jogos até o momento, faltam realizar os outros 3, que se realizarão amanhã. Já lá vou, deixe-me só dizer que Madeira Sade 29, Chico Handball 19, Colégio das Sete Fontes 23, Académica de São Mamede 29 pontos, Sporting 28, São Bernardo 20. Faltam realizar os seguintes encontros: Benfica Águas Santas, Planense Porto e ABC Sporting. Mas, temporariamente, a classificação está ordenada da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o Porto com 50 pontos. Em segundo, a ABC com 47, sem menos um jogo. Em terceiro, a Madeira Sade com 45 pontos. No 10º posto está o Chico Handball com 26 pontos. No 11º posto com 22 pontos está a equipa do Colégio das 7 Fontes. E com a mesma pontuação, 22, está a equipa do São Bernardo, 12º e último posto desta tabela classificativa. E para fechar a edição de hoje do Desporto da Antena, Portugal consentiu a primeira derrota na Taça Europeia das Nações no passado sábado no Estádio Universitário de Lisboa, ao perder por 13-12 frente à Geórgia. Durante a maior parte do encontro, a seleção portuguesa esteve na frente do marcador, mas no término do encontro permitiu que a equipa visitante desse a reviravolta. A Geórgia conseguiu assim mais um triunfo, mas não esqueçamos que foi o mais difícil e com o menor diferencial, já que não chegou sequer a 20 pontos. Apenas um terço daquilo que é habitual marcar nesta Taça Europeia das Nações. Portugal perdeu este encontro e Harold Brain sabe porquê. Faltou energia a Portugal, disse o treinador neozelandês da seleção portuguesa, depois do término da partida. Referenciou ainda a prestação de Pedro Cabral, que se diga no final do encontro falhou uma penalidade que podia ter dado a vitória aos Lobos. Mesmo assim, Portugal tem tido uma boa prestação nesta Taça Europeia das Nações. Irá visitar no próximo fim de semana a Espanha, um jogo que é decisivo para a presença de Portugal na Taça Europeia das Nações. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto em Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá.